Ministério da Igreja. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11:25. Para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 13:15. Para termos o correto entendimento e evitarmos posições erradas, precisamos conferir nas Escrituras quem está à frente atualmente no plano divino, a igreja ou Israel. No tempo presente, na era da dispensação da graça, a igreja está estabelecida à frente de Israel. A igreja foi o nascimento do Israel espiritual de Deus, conforme a promessa divina, e é composta pelos eleitos da graça, os que creem na promessa da salvação eterna por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Messias manifestado em poder conforme as promessas das Escrituras. Os eleitos da graça são advindos tanto de Israel como dentre os gentios, pois após a obra espiritual, morte e ressurreição de Jesus não há mais separação. Até a manifestação do reino de Deus em plenitude, está estabelecido o ministério da igreja. A igreja é o Israel espiritual de Deus, onde não há acepção de pessoas, e dele fazem parte todos os que temem o nome de Deus, através de Cristo, vindos de todos os povos, pois a salvação, que veio dos judeus, foi destinada para alcançar a todos os povos, conforme a promessa feita para Abraão, que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. O ministério da igreja está estabelecido até a vinda celestial visível de Cristo e a restauração absoluta do povo de Israel físico, onde haverá unidade total entre o Israel físico e a igreja verdadeira, que são aqueles que creram no Evangelho e são espiritualmente nascidos de Deus. No reino de Deus todos os salvos serão um só povo. Depois do retorno glorificado e visível de Jesus, todos os que fazem parte do reino de Deus, os eleitos e salvos pela fé vindos dentre Israel e de todos os povos, redimidos e ressuscitados para sempre em glória incorruptível, servirão a Deus e a Cristo no seu reino e serão todos um só povo pelos séculos dos séculos. Decretos da Fé. Blogspot.com